Você é feia. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É pobre. Mora na rua. É perigosa. É feia pra caralho. É feia pra caralho. Feia pra cara, feia pra cara, eu feia pra caralho, eu feia pra caralho, feia pra caralho, eu feia pra caralho, eu feia pra caralho, é paranoica, porra louca, está com AIDS. Eu feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Quer um conselho? Entra no banheiro, fecha bem a porta, tampa o basculante e liga o gás. Feio pra caralho. Feio pra caralho. Feio pra caralho. Feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Eu feio pra caralho. Eu feio pra... É feia pra caralho. É feia pra caralho.